8:02. Servir é a nossa divisa. E nossa glória há de ser. O exemplo de um Deus humanado veio a terra trazer. Este é um trecho do hino Servir, que os jovens e crianças aprendem desde 1933 no Colégio Santa Ângela. Não há educação sem amor. Informações 3358-1900. Rua Doutor João Maia, número 11, Centro, Resende, Rio de Janeiro. www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Broadcasters around the world, starting now, the countdown. 10, New York, 9, London, 8, Paris, 7, Berlin, 6, Rome, 5, Dubai, 4, Hong Kong, 3, Tokyo, 2, Beijing, 1. Parabólica. Olá, no ar o Parabólica, um programa da Nova Sound Studio USA para diversas emissoras afiliadas à rede Parabólica Network. Hoje, direto do Rio de Janeiro, comigo, DJ Marcandi. Seja bem-vindo. Parabólica. Jason Aldean lamenta ataque a tiros em Las Vegas durante festival de música e pede orações. Cantor que estava no palco quando multidão ouviu disparos afirmou que ele e sua equipe estão a salvo e diz estar de coração partido. Jason Aldean usou sua página no Instagram para falar sobre o tiroteio em festival de música perto do Mandalay Bay, um famoso cassino resort de Las Vegas. Com vários mortos, o ataque é considerado o mais letal da história moderna dos Estados Unidos. O cantor se apresentava no palco quando a multidão, sem entender o que estava acontecendo, tentava se proteger e ajudar os feridos. Essa noite foi além do terrível. Eu continuo sem saber o que dizer, mas queremos que saibam que eu e minha equipe estamos a salvo. Meus pensamentos e orações vão para todos os envolvidos. Parte meu coração que isso tenha acontecido com alguém que estava ali para aproveitar o que deveria ser uma noite divertida. Lamentou Jason. As centenas de disparos foram ouvidas durante a Route 91 Harvest Festival, um festival de música country ao ar livre por volta das 22 horas no horário local, 1 hora da manhã de segunda-feira no horário de Brasília. Mais de 22 mil pessoas estavam no local. O atirador, identificado como Stephen Paddock, de 64 anos, se matou antes da chegada das forças de segurança. Ele estava em um quarto no 32º andar do Mandalay Bay. Com o atirador, a polícia encontrou ao menos 10 armas. É uma notícia muito triste e chocante. Bom, mas o Parabólica vai tocar aqui uma música do Jason Aldean, lançada em outubro de 2016. É muito bacana e se chama They Don't Know. Yeah, they say, what's there to do when you ain't got nothing around? Just a few street lights, speed limit signs that all say 25. But those folks ain't lived in our lives. They ain't working, busting their ass. How they pray for rain, but they don't know a thing about what it takes to live in this way. Começou a divulgação do single Perfect no último dia 25 nos Estados Unidos. Com seu violão, o cantor britânico fez uma apresentação no programa de TV Good Morning America e também anunciou que será a primeira atração do retorno do TRL da MTV. Seu álbum mais novo foi lançado em março e se tornou o mais vendido do primeiro semestre tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Já foram mais de 2 milhões de unidades comercializadas no Reino Unido. Em termos de singles, o grande sucesso fica por conta de Shape of You, que liderou as paradas internacionais por meses. Perfect é a nova aposta para manter o interesse do público em torno do seu novo álbum. Ed Sheeran, este ano, está se apresentando em arenas de todo o mundo, mas em 2018 levará a mesma turnê para estádios. Ele tem shows de grande porte confirmados na Oceania, na Europa e na América do Norte. A agenda vai até 10 de novembro. Então agora a gente confere o seu novo trabalho, Perfect. Ed Sheeran no Parabólica. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. After all, hey, whoa, whoa. Reach out and touch the sky, cause you got it. We'll be here forever. Você conferiu Sleep with Sirens com Legends. Parabólica. E agora a gente vai conferir um pequeno set, né? Com as músicas que a gente tem o hábito de tocar aqui no Parabólica, tá? Então, prepare-se para sacudir um pouquinho. A gente vai começar com Miley Cyrus, Younger Now. E vem muita coisa boa por aí, tá? Então é só aumentar o volume. It's like I just woke up. Like all this time I've been asleep. Even though it's not who I am, I'm not afraid who I used to be. No. you till the sun goes down. That's when love is so phenomenal. It's better when there's no one in control. When we don't know which way it's gonna go. Cause your soul's got me feeling. change. Are we too grown to measure out? Ooh, now can we forever, baby? Ooh, but you know better. What Lovers Do, Rita Ora, Your Song, Olimers e Luisa Johnson, Unpredictable, Linkin Park, Talking to Myself, Echo Smith, Goodbye, Clean Bandit e Marina, Disconnect, Chet Codes com Demi Lovato, No Promises, Bruno Martini, Sun Goes Down, e começamos esse set com Miley Cyrus, Younger Now. Pois é, você conferiu um pequeno set mixado pelo DJ Marcante, direto do Rio de Janeiro, pela Nova Sound Studio USA, para diversas emissoras afiliadas à rede Parabólica Network. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Agora a gente vai descer um pouquinho nessa linha do tempo aí. And now, your Parabólica is rolling back the years. Rolling back. Starting a journey into the sound. Journey into the sound. Moving faster and bringing you rewind back in time and space. E no último domingo perdemos Tom Petty aos 66 anos, que sofreu um ataque cardíaco. Em 40 anos de carreira, ele vendeu mais de 80 milhões de discos. E a gente vai conferir um pouquinho do trabalho dele nesse Rewind Back in Time and Space. Vamos começar com Free Falling, de 1989. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus, in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. It's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadow, and the good girls are home with broken hearts. I'm free falling. Rewind. Back in time and space. Time and space. Rewind. Back in time and space. On your radio today. Parabólica. Turn. and Space no Parabólica. Conferimos aí uma sequência com Tom Petty que nos deixou no último domingo. Tá, você conferiu aí I Want Back Down. Também tivemos Don't Come Around Here No More. E começamos com Free Falling. Esse foi o Back in Time and Space no Parabólica de hoje. Vamos voltar à superfície. Parabólica. Charlie Puth acaba de lançar o segundo single do seu próximo álbum e a novidade se chama How Long. A letra fala de uma relação de amor e traição, na qual o cantor se coloca como culpado. How Long estará em Voice Notes, previsto para ser lançado no outono norte-americano, ou seja, durante a nossa primavera deste ano. How Long mantém o ritmo dançante e animado de Attention, que foi o primeiro single de Voice Notes e que permaneceu por diversas semanas no top 10 da parada de singles dos Estados Unidos. Em uma entrevista ao programa de televisão Today, o cantor explicou que o nome do álbum Voice Notes surgiu porque ele fazia anotações por áudio em um aplicativo quando tinha ideias para músicas novas, em vez de escrevê-las. Vamos ouvir então o mais novo trabalho de Charlie Puth no Parabólica. I'll admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. I don't make it right, but promise there were no feelings involved. Gotta believe me when I say it only happened once. I tried and I tried, but you'll never see that. You're the only one I wanna love. Oh yeah. She said, "Why tell me honestly? Was it real or just for show?" Was it real or just for show? Yeah. She said, save your apologies. Baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me. Are you calling me? Charlie Puth, How Long? Essa foi a última do Parabólica de hoje, espero que vocês tenham gostado. E semana que vem, Serginho Ricardo de alguma coordenada do planeta, né? Então, grande abraço a todos vocês. Parabólica. Rádio Serviço. Água é vida. E vida não se desperdiça. Está na Constituição. Toda água é pública e o uso desse recurso depende do consentimento do poder público. Por isso, mesmo que uma nascente ou um trecho de curso d'água passe por uma fazenda ou chácara, o proprietário da terra não pode fazer uso desse bem como quiser. Ele deve respeitar as determinações de órgãos ambientais e de gestão da água para proteger o meio ambiente e preservar os direitos dos outros usuários. Entre nessa corrente.